Voyage près de chez vous. Voyage d'affaires, personnel, vacances, transport spécialisé en liaison aéroport. Location de chauffeurs avec ou sans voiture, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nos chauffeurs sont à votre service en français, anglais, portugais et espagnol. Simplifiez-vous, la vie est réservée chez RPG International. Par mail à rpg.international@orange.fr. Par téléphone au 02 38 62 64 79 et sur le site www.rpg-international.fr. Com RPG Internacional pode viajar todos os dias, noite e dia, sabendo que RPG significa R de rápido, P de prioritário e G de garantia. Contacte já 02-38-62-6479 ou por e-mail rpg.internacional@orange.fr. Saiba mais no nosso site www.rpg-internacional.fr. Calinette Nettoyage, 117 route nationale 45140 Ingrée, 02 38 22 08 57. Mail accueil@calinette.fr. Calinette Nettoyage est une entreprise reconnue dans le département du Loiret pour son savoir-faire et son professionnalisme. Calinette Nettoyage, votre expert en nettoyage près d'Orléans. Remise en état, avant travaux ou suite à un sinistre, entretien d'espaces verts, le nettoyage de vos parcs et jardins. Des solutions performantes et adaptées à chacun de vos besoins. Calinette Nettoyage. L'association portugaise de Saint-Benoît-sur-Loire organise le 8 et 9 juillet leur grande fête du port. Vous y trouverez différentes animations autour d'un grand barbecue tout le week-end. Le samedi 8, à partir de 19h, place au tambour de Flori, Amigos de Portugal. Et à partir de 21h, un grand bal animé par le groupe Energia. Le dimanche 9, à partir de midi, vous y trouverez les tambours de Flori, Amigos de Portugal, le groupe folklorique Ronda Típica, le groupe musical Paul du Sol et le groupe folklorique de Main-sur-Loire. Alors n'hésitez pas, rendez-vous le 8 et 9 juillet à Saint-Benoît-sur-Loire pour la fête du port. La Ronda Mignota organise un festival les 17 et 18 juin. Le samedi 17, à partir de 20h, vous avez la possibilité de dîner sur place. Pour cela, il vous suffit de réserver avant le 11 juin au 06 15 99 41 44. Il vous sera servi une entrée, bacalhau à ronde, un dessert et un café. Le prix par personne est de 23€ et de 12€ pour les enfants de moins de 10 ans. À partir de 21h, ouverture de la soirée avec os bombos d'olivet, puis suivi du groupe Capanegra. Le dimanche 18, à partir de 14h, vous y retrouverez les groupes folkloriques de la Ronda Mignota d'Orléans, Saudades de Portugal de Saint-Geneviève-des-Bois, Coração Unidos de Portugal de Lay-les-Roses et Estrelas Douradas de Versailles. Et pour clôturer le festival, vous retrouverez les bombos d'olivet. Alors rendez-vous les 17 et 18 juin à la Ronda Mignota d'Orléans. Samedi 10 juin, au 7 discothèques, en showcase, Caméléon. Le numéro 1 en France. Une soirée à ne pas louper. Caméléon, samedi 10 juin, c'est au 7 discothèques à Chingy. Arc-en-ciel. A partir deste momento está a vossa amiga Cristina. Cristina, Cristina, Portugal no coração. Cristina, Cristina, Cristina, Portugal no coração.

Caméléon, samedi 10 juin, c'est au 7 discothèque à Changi. Música, e vamos lá continuar na nossa boa música portuguesa, sim senhora. E vamos já de seguida ficar com um feliz aniversário. E se pour souhaiter un joyeux anniversaire à Peter Denisio de la part de sa maman qu'elle aime très très très fort et lui souhaite un très bon anniversaire. Aqui ficamos. Os parabéns, sim senhora, feliz aniversário. Também nos juntamos a vocês para lhe desejar tudo de bom. Feliz aniversário, parabéns pra você. Feliz aniversário, parabéns. Muitos anos de vida. Feliz aniversário nesta data tão querida. Hoje é o seu dia, curta com alegria. Que Deus te ilumine a todo segundo. Nós todos te amamos, por isso desejamos toda a felicidade deste mundo. Que todos os seus sonhos tornem realidade. Que Deus te ilumine, te ajude, só o teu que interessa, o resto não tem pressa, seja sempre assim. Feliz aniversário, parabéns pra você. Feliz aniversário, muitos anos de vida. Feliz aniversário, nesta data tão querida. Hoje é o seu dia, curta com alegria. Que Deus te ilumine a todo segundo. Nós todos te amamos, por isso desejamos toda a felicidade deste mundo. Que todos os seus sonhos tornem realidade. Que Deus te ilumine e te ajude. Só o teu que interessa, o resto não tem pressa. Seja sempre assim, ouvinte. Feliz aniversário, parabéns pra você. Feliz aniversário, parabéns pra você. Feliz aniversário, muitos anos de vida. Feliz aniversário, nesta data tão querida. Feliz aniversário, parabéns pra você. Feliz aniversário, parabéns pra você. Feliz aniversário, muitos anos de vida. Feliz aniversário. Mas também um feliz aniversário para quem está de parabéns hoje. E sei que está também a nossa antiga animadora Ana, que está de parabéns hoje também. Ficamos já de seguida com Tony Carreira, Lisboa, música. Acordo bem cedo, o elétrico está a chegar. E o perfume, a castanha já paira no ar. Tudo bem, a calçada está gasta, mas sem rancor.

nosso malhão é para vós. Viva o nosso Portugal. Vamos todos dançar, vira e bate o pé no chão, com os braços no ar. Viva o malhão. Vamos todos dançar, vira e bate o pé no chão, com os braços no ar. Viva o malhão. Vamos todos dançar, vira e bate o pé no chão, com os braços no ar. Viva o malhão. Vamos todos dançar, vira e bate o pé no chão, com os braços no ar. Viva o malhão. Viva o malhão, vamos todos dançar, vira e bate o pé no chão, com os braços no ar. Viva o malhão, vamos todos dançar, vira e bate o pé no chão, com os braços no ar. Viva o malhão, vamos todos dançar, vira e bate o pé no chão, com os braços no ar. Viva o malhão. Virou, sim senhora, de seguida vamos ficar na voz da ala dos namorados, ala dos namorados com o seu último trabalho, Eu Só Sei Cantar Assim. Ah, é? Vamos lá ver, então. Com esta voz que Deus me deu, uma luz que se acendeu, não me queixo e só peço a sorte que mereço, que não me obriguem a dizer, a pensar ou a fazer, ou a cantar o que não sinto, o que olho e não minto. Eu só sei cantar assim. Eu só sei cantar assim, eu só sei cantar assim. Tenho um muro que é só meu, como o teu que é só teu. Uma parede onde escrevo, onde choro e me atrevo. Vou à ponte de voltar, na igreja e no altar, onde possa eu amar, é onde me vou demorar. Eu só sei cantar assim. Eu só sei cantar assim, eu só sei cantar assim. Podes fazer o que quiseres, sejam homens ou mulheres. Podes pintar e desenhar, desgrenhar e desarrumar, e podes fugir a salto e até tomar de assalto e ficar de sentinela à ventana ou à janela. Eu só sei cantar assim. Eu só sei cantar assim, eu. Eu só sei cantar assim, eu. Eu só sei cantar assim, eu. Eu só sei cantar assim. E eu nem assim sei. Claro que não. Música da boa, sim senhora. Vamos continuar. Rogério Charras, Quando Nós Formos Velhinhos. Adoro esta música, sim senhora. Para ver, pois claro, a pessoa vai para lá envelhecer pouco a pouco, mas é vida. Enquanto com a pessoa envelhece, uma boa coisa, não é? Pois sozinho, de pantufas e roupão, se ainda me deres ouvir, vou buscar-te os comprimidos e cuidar-te da tensão. Se a pensão der para pagar e se o tempo nos chegar, vou levar-te de viagem. Podemos ir num cruzeiro, ver os dois o mundo inteiro, nem que seja outra margem. E tocar nos giradiscos aquela nossa canção. Será que a menina dança e me dá a confiança de pegar na sua mão? Toca então nos giradiscos aquela nossa canção. Que eu juro não ir embora e ficar a noite fora agarrado à tua mão. Quando nós formos velhinhos e estivermos sentadinhos no sofá a ver TV, vou dizer-te, minha Anita, tu ainda és tão bonita, quem te viu ainda te vê. Quando nós formos velhinhos e estivermos bem juntinhos debaixo do cobertor, que ainda estou apaixonado e desejo o teu amor. E tocar nos giradiscos aquela nossa canção. Será que a menina dança e me dá a confiança de pegar na sua mão? Toca então nos giradiscos aquela nossa canção. Que eu juro não ir embora e ficar a noite fora agarrado à tua mão. Toca então nos giradiscos aquela nossa canção. Que eu juro não ir embora e ficar a noite fora agarrar à tua mão. Lindíssima, sim senhora. Mais música da boa, sim senhora. E desta vez vamos ficar na voz, na voz, na voz, na voz, na voz de Carlos do Carmo. Lisboa, menina e moça, porque hoje, 10 de junho, tem que ser recordado, sim senhor. Dia de Camões, dia das comunidades, dia da raça, dia de Portugal. Muito importante recordar, sim senhor, um feriado em Portugal. E nós cá, não é feriado, sim senhora, mas é sábado, é igual, não é? Claro que sim. Ponho um cotovelo em alfama, descanso o olhar e assim desfaço um novelo de azul e mar. À ribeira eu encosto a cabeça, a almofada da cama do Tejo, com lençóis bordados à pressa, na cambraia de um beijo. Lisboa, menina e moça, menina, da luz que os meus olhos veem tão pura, teus seios são as colinas, varina, pregão que me traz à porta ternura. Cidade a ponto luz bordada, toalha à beira-mar estendida. Lisboa, menina e moça amada, cidade, mulher da minha vida. No terreiro eu passo por ti, mas da graça eu vejo-te nua. Quando um pombo te olha, sorri. És mulher da rua. E no bairro mais alto do sonho ponho o fado que soube inventar. Aguardente de vida e medronho que me faz cantar. Lisboa, menina e moça, menina, da luz que os meus olhos veem tão pura. Teus seios são as colinas, varina, pregão que me traz à porta ternura. Cidade a ponto luz bordada, toalha à beira-mar estendida. Lisboa, menina e moça amada, cidade, mulher da minha vida. Lisboa, no meu amor deitada, cidade, por minhas mãos despida. Lisboa, menina e moça amada, cidade, mulher da minha vida. Claro, como estava a dizer, então, recordar 10 de junho é muito importante. E tenho cá uma musicazinha para vocês neste dia de Portugal. Rui Veloso cantou há alguns tempos atrás Valsinha das Medalhas do 10 de julho. Por acaso, estava mesmo no fundo da caixinha. E é bom recordar. Já chegou o 10 de junho, o dia da minha raça. Tocam cornetas na rua, brilham medalhas na praça. Rolam já as merendas na toalha da parada, para depois das comendas e ordens de torre e espada. Na tribuna do galarim, entre veludo e cetim, toca a banda da marinha e o povo canta a valsinha. Encosta o teu peito ao meu, senta a comoção e chora. Ergo o olhar para o céu e a gente não se vai embora. Quem és tu, de onde vens? Conta-nos lá os teus feitos. Eu nunca vi pátria assim, pequena e com tantos peitos. Já chegou o 10 de junho, há cerimónia na praça. Há colchas nos varandins, é a guarda de honra que passa. Desfilam entre grinaldas velhos heróis de alfinete. Trazem debaixo das fraldas mais índias de gabinete. Na tribuna do galarim, entre veludo e cetim, toca a banda da marinha e o povo canta a valsinha. Encosta o teu peito ao meu, senta a comoção e chora. Ergo o olhar para o céu e a gente não se vai embora. Quem és tu, de onde vens? Conta-nos lá os teus feitos, que eu nunca vi pátria assim, pequena e com tantos peitos. encosta o teu peito ao meu. Sente a comoção e chora. Ergo o olhar para o céu, que a gente não se vai embora. Quem és tu, de onde vens? Conta-nos lá os teus feitos, que eu nunca vi pátria assim. Pequena e com tantos peitos, que eu nunca vi pátria assim. Pequena e com tantos peitos, que eu nunca vi pátria assim. Pequena e com tantos peitos. Que tal? Sim, senhora. Falar destes tempos, sim senhora, das nossas raízes, nosso Portugal, como estava a dizer então, dia 10 de junho, dia de Portugal, dia das comunidades, dia da raça, sim senhora, que se diz também. E é bom recordar, saber de onde vimos, para onde vamos e tudo isso. Não é assim, gente? Claro que sim. Mais música da boa, e desta vez vamos ficar na voz de Santa Maria, que nos interpreta. Quero sentir o teu amor, música, e tudo bom para vocês, excelente sábado, bem saiu, isto é um bocadinho mais cinzentinho, mas precisávamos de um bocadinho menos de calor, não é? E uma chuvinhazinha, claro que sim. Durante a semana era melhor, não é? Quando uma pessoa trabalha, ao fim de semana é bom tempo, mas é assim, é vida, ainda bem, que isso não é coisa que se pode encomendar. Mas podia ser, às vezes convém, ali para um 2 de julho, 1 e 2 de julho era bom, fizesse bom tempinho, não era? Música. Oh, wanna talk to everybody. Get up. So listening. I got a story about love. Love is a wonderful thing, you know. Go, go, get it. Quero tentar descobrir o amor, mas não é fácil sentir. Tudo de mim são frases de ti. Tu és pra mim. Voy a querer siempre más. Hola, eres tú que quieres bailar esta salsa. A mí me encanta, a mí me encanta. Un poquito de tu sabor que me dejaba tonto. ¿Cómo? ¿Cómo? Te voy a decir. Quiero intentar descubrir un amor. Vuelves ahora, ¿qué pasa? Te quiero, tú sabes, dame un poquito más. Yo lo siento que es un amor que está perdido ahora. Tu sangre, tu cuerpo, yo la voy a querer siempre más. Hola, eres tú que quieres bailar esta salsa. A mí me encanta, a mí me encanta. Un poquito de tu sabor que me dejaba tonto. ¿Cómo? ¿Cómo? Te voy a decir. Quiero cantar. Yeah.

amanhã será melhor. A verdade é que quem trabalha vai de mal para pior. Toda a mente, dia a dia, não escapa que a aflição. O que nos salva felizmente é ter o cinto sempre à mão. Oh, Manel, aperta o cinto, aperta, aperta até poder. Vou andar da carruagem, mal ganhamos para comer. Oh, Manel, aperta o cinto, aperta, aperta até mais não. Temos de estar preparados para aguentar a recessão. Preparados para aguentar a recessão. Oh, Manel, aperta o cinto, aperta, aperta até poder. Pro andar da carruagem mal ganhamos para comer. Oh, Manel, aperta o cinto, aperta, aperta até mais não. Temos de estar preparados para aguentar a recessão. Oh, Manel, aperta o cinto, aperta, aperta até poder. Pro andar da carruagem mal ganhamos para comer. Oh, Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Thank you.

J'ai rêvé de toi et moi dans la clarté. Vous pouvez appeler Arc-en-Ciel au 02 38 43 48 00. Vencer a batalha, na guerra do amor onde se

disciplina, mas não vamos ter nenhuma, sim senhora que não. Disciplina, estávamos com Cláudia Caramelo, esta lindoça que vai estar connosco, sim senhora, no dia 2 de julho, sim senhora. Então não se esqueçam de começar já a agendar. 1 e 2 de julho vai ser então a festa dos Santos Populares da festa, sim senhor, da Rádio Arconselho. A Rádio Arconselho que merece ter a sua festa e vocês merecem estar naquela festa connosco. Então não se esqueçam de começar já a agendar 1 e 2 de julho no Parque de Linhola, sim senhora. Se vai passar realmente naquele 1 e 2 de julho de 2023 no Parque da Linha Rola em Fleur Elizabeth. No sábado, começamos já por volta das 18 horas, vamos para o festival Partum Festival. Entrada dos três grupos de bombos: os Amigos de Portugal, os Amarantinos de Olivet, o Soleil de Portugal. Apresentação do rancho folclórico Soleil de Portugal de Mansur-Loire. Às 21 horas, o DJ Frankie faz o seu show. Nuit Blanche, chaque visiteur vêtu de blanc aura un cadeau. Eh oui, mais après, vraiment vers le final de la présentation de DJ Frankie, on va organiser le plus grand des Madison. Eh oui, sapatinhos à maneira para dançar, então o meilleur dos de Madison. Faucorléans organise son plus grand Madison et qu'on soit vu par le monde entier. 22h, 1h du matin, une soirée féerique avec le groupe Capanil. No domingo, a partir das 10 da manhã, lá estaremos todos novamente. Des émissions en direct du parc de Lignerolles, présentation de tous nos stands et commerçants sur place. De seguida, le desfile dos bombos. Uma jantarada em grande, porquê? Porque este ano damos então a conhecer stands alimentares totalmente diferentes dos outros anos passados. Vai estar então presente o restaurante O Grilo, vai estar presente o Alex Chebifana, especialista da Bifana, porco no espeto, des hamburgers, des crêpes sucrées salées, des barbapapa, des popcorn, des churros, plein de bonnes choses. Et oui, différent cette année, tout à fait. Il faut innover, tout à fait. Donc le dimanche après-midi, en début d'après-midi, place aux invités et aux officiels, présentation du conseil d'administration, remerciements à tous nos animateurs et à nos bénévoles. Que le spectacle commence, vindos de Portugal para animar a nossa festa, Cláudia Carmelo, Liane Cruz, Tradição Douro, Luís Manuel, Dan Tibério e António Borges. De seguida, despedida dos três grupos de bombos, estarão então presentes e assim se acaba a nossa grandiosíssima festa. E como eu dizia então, estará presente no parque para o seu jantar do sábado, almoço do meio-dia e jantar do domingo. Restaurante O Grilo, Chebifana, com as melhores bifanas, leitão, à barra, muitas outras coisas, batatas fritas e tudo isso. O Tó, o Rei do Porco no Espeto, Pisa Paulino, Capni com os seus hambúrgueres e galete de blé, Adopt Speciality com o café, natas, cocos e canelés, os churros e de bonne glace à l'italienne, de popcorn, de bonbons e tout ce qui l'en suit. Tudo isto então no 1 e 2 de julho. Não se esqueçam de começar já a agendar. Não é para nós, não é para vocês, mas é para a nossa rádio, para a nossa festa, e isso é muitíssimo importante, claro que é. Portugal. Portugal é mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. A sintonia de Portugal. E vai ser ao toque desta que me vou despedir de vocês. Um beijinho muito grande, tudo de bom para vocês, um excelente fim de semana. E então, até para a semana. Para a semana tenho um convidado, a Império